Bem que eu podia ter ficado calado, sem me expressar. Descobri o meu talento e mesmo assim desperdiçar. Dispensar o incentivo que me fez começar. Deixar pra lá qualquer coisa que eu tivesse pra falar. Poderia ter deixado a boa influência de lado pra tentar fazer o que eu já estava acostumado a ouvir aqui. Mas a vontade era evoluir e contra a correnteza nadando até conseguir. Poderia desistir no primeiro empecilho e encerrar em pouco tempo o que podia dar certo. E no futuro não poder contar pros meus filhos que eu pulei do barco sem ao menos ter chegado perto. Mas não, eu tinha que cumprir a missão de entreter meu povo e ao mesmo tempo passar informação. A minha contribuição pra real revolução, fazendo bom uso da liberdade de expressão. Ainda podia ter me achado, me crescido, amigo de conhecido, tem espaço garantido. Mas será que é merecido? Fica a seu critério, o ouvinte é quem decide quem vai ser levado a sério. Eu levo a sério e faço a linha geral do Vandré. Quem sabe faz a hora, independente de quem não quiser. Demorou, mas aí. Só se for agora, consequência na corrida dificílima da nossa escola. Eu não desisto, desisto. Não, eu não desisto. Permaneço vivo. Eu não desisto. Até o fim assim. Independente do que possa acontecer, só tentando pra saber se deve ou se não deve ser. O tempo vai dizer quem é, só não sei quando pra quem tava ou não tava esperando. Tamo chegando.